andrecedesmoral.com.br. E vem com o tio, rapizeiro dos paredões, desmantelo produções, Quinho Madeirada. E já mandei um WhatsApp, chama ela pra tomar uma. Hoje vai ser festinha, ligou pra porra nenhuma. Pode chamar as amigas que hoje tem o que quiser. Amanhecer na piscina, rodeado de mulher. Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema. Se passa em balão, se passa em balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha. Onda, onda do doce, sobe, não manda. Na onda da meu parceiro Carlos CDs, Leandro CDs, meu bom conselho. Vambora, vem contigo assim. Minha madeirada. Eu já mandei um WhatsApp, chama ela pra tomar uma. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra nenhuma. Pode chamar as amigas, hoje tem o que quiser. Amanhecer na piscina, rodeado de mulher. Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema. Se passa em balão, se em balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha. Onda, onda do doce, sobe, não manda. Na onda da paz, senta, vá. A onda do bolo, a onda do bolo, pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso. Aceleração CDs, tamo junto, mais uma, meu irmão. Quinho Madeirada. Mais uma, menina.